Então, por exemplo, estamos de férias. Eu não respondi a sua pergunta sobre a origem, entre aspas, da consciência. Tá certo? Mas eu te dei uma dica sobre uma condição prévia sem a qual esse problema não pode ser investigado seriamente. Então, conhecer as condições prévias e atendê-las, quer dizer, é evidentemente uma coisa básica do método filosófico. Está entendendo? E, no caso, o que nós dizemos? Referimos uma questão teórica à experiência real de pensá-la. Está entendendo? Se Kant tivesse feito isso na hora que estava escrevendo a Crítica da Razão Pura, ele diria assim: ora, eu não vou escrever um livro para pessoas que só vão perceber a sua aparência fenomênica. Não é isso? O exame de consciência pode ser feito sob forma de diário? Sim. Claro que deve. Só que, às vezes é bastante complicado. Por quê? Porque às vezes você não tem um instrumento verbal expressivo suficiente para você descrever, nem mesmo para você mesmo, os seus estados interiores, as suas experiências, etc. Então, isso é outra coisa que eu quero colocar aqui. Para aqueles que leram meu livro, Teoria dos Quatro Discursos, Aristóteles e Nova Perspectiva, deve ter ficado claro que todo conhecimento humano, ele começa primeiro como percepção, depois como memória e imaginação, e só depois esse elemento da memória e imaginação se estabilizam em conceitos verbalizáveis sobre os quais você pode raciocinar. Então você vê que o conhecimento ele implica uma série de conversões de uma coisa. Né? Quer dizer, você não lida com o material básico dos sentidos porque eles não são transportáveis. Né? Se eu cada vez que vou falar de elefante, eu precisasse estar vendo um elefante, eu teria que ter um elefante no jardim para poder olhar de novo. Então eu não faço isso. Eu conservo uma forma esquemática da memória. Né? E essa forma esquemática da memória, nós damos o nome de elefante e em seguida relacionamos. Raciocinamos sobre este termo e o conceito implícito, como se isso se aplicasse ao elefante de verdade. Aplica-se, às vezes sim, às vezes não. Às vezes o que você pensa do conceito se aplica ao ente real, às vezes não. Por quê? Porque o conceito de elefante não é feito da mesma matéria que compõe o elefante. É? A entidade real tem a sua própria estrutura, a sua própria composição, tá certo? Real, efetiva, né? Que não pode ser transposta inteirinha para um conceito. Por exemplo, os elefantes, todo elefante que existe, ele está em algum lugar a cada momento. Não existe um elefante que está num não lugar. Mas o conceito de elefante está onde? Ele não está em parte algum. Então, para você lidar com o conceito de tal modo que as conclusões que você obteve sobre o conceito se aplicam ao elefante real, você tem que fazer sempre uma série de conversões. Senão você se perde no puro abstratismo. Você cria uma definição, raciocina sobre ela e acredita que se aplica sobre o objeto. Mas acontece que o objeto tem inúmeros outros componentes que não fazem parte da definição, além da definição, claro, poder estar errada também. Então, este senso, vamos dizer, do concreto e do abstrato, isso é o elemento básico do método filosófico. E é isso que muita gente não tem. As pessoas tiram conclusões de frases e acreditam que estão falando sobre a realidade. E as frases são instrumentos para você raciocinar, tá certo? Porém, a conexão delas com a realidade tem que ser recomposta, e isso às vezes requer muito mais frases ainda. Ora, por que que na transposição da experiência para o conceito você perde coisas? Porque você não expressou a experiência corretamente. Está compreendendo? Você expressou de maneira parcial, truncada, ou, se for pior ainda, a besteira de trocar imediatamente a experiência por um nome. Então isso quer dizer que a expressão da experiência é o começo de todo o conhecimento humano. transferência encostada na memória, e você vai procurar expressá-la de tal modo a criar uma forma mental que possa ser repetida tão logo as mesmas palavras são ouvidas. É isso? E o que é isso aqui? Isso aqui é arte literária. Então isso quer dizer que não existe um domínio da linguagem sobre o seu uso literário, não há mais nada. É por isso que a educação tem que começar com a linguagem e com a literatura. Sem isso não vai. Você vê que quando a literatura decai, não é só ela que decai, tudo decai. Hugo von Falkenstein dizia que nada está na política de um país se não estiver primeiro na sua literatura. Como na presente literatura brasileira não há nada, na política também não há nada. O que é a literatura? É a expressão direta do imaginário. É a expressão mais completa. As outras artes não podem chegar a uma expressão completa assim. Então, a linguagem em uso no Brasil, ela sofreu uma série de transformações que a transformaram numa geringonça difícil de você usar para a descrição da realidade. A língua pública hoje em uso no Brasil está tão carregada de estereótipos, de jargões, de slogans, tá certo? Que praticamente já não serve mais para falar da realidade. Só serve para expressar aquilo que você quer que o outro pense. As famosas três funções da linguagem do Carl Jung, tem a função nominativa, que é dar nome às coisas, descrever a realidade. Tem a função expressiva, que é expressar os seus sentimentos, suas experiências, etc. E tem a função apelativa, que é influenciar a cabeça do outro. No Brasil hoje só existe função apelativa. Todo mundo só fala para influenciar a cabeça do outro. Você quer que o outro pense assim, assim, assado, então você faz de conta que as coisas são assim, assadas. Vai fazer pelo menos 50 anos que a nossa produção literária não acompanha a experiência real das pessoas. A nossa literatura não tem mais nada a ver com a realidade. É praticamente só estereótipo. Ora, mas a função básica do escritor, do literato, do poeta, do romancista, é colocar a experiência individual e coletiva à disposição da sociedade toda para que ela seja um material básico desde o qual se discute. Nesse mundo imaginário, né? É a primeira síntese, assim, a síntese mais imediata e mais simples que você faz dos filmes. Se não tem esse material, o que acontece? Os conceitos que são usados na discussão já não refletem a experiência real. Reflete, às vezes, experiências reais de outros povos que você ingenuamente imagina ser semelhante à sua e começa a raciocinar desde aqueles conceitos, tá certo? Acreditando que está falando de você mesmo quando você está, na verdade, está falando do vizinho. Então, isto é um desastre cultural fora do comum. Isso também significa que aqueles que estão empenhados neste curso, antes de quererem restaurar uma discussão filosófica séria no Brasil, querem restaurar a linguagem brasileira. Então, nós vamos ter que fazer todo um trabalho de aprimoramento, desenvolvimento da nossa linguagem expressiva. Tá certo? Note bem, se não é um curso de literatura, o curso de literatura está visando também uma cultura literária, não é disso que eu estou falando? Quer dizer, você saber todos, né, quais são os poetas do período romântico, quais são as obras completas de Machado de Assis, tá? Não, isso é outra coisa que eu estou falando, não é disso. Não é de cultura literária, mas de domínio de certos instrumentos de expressão literária. Está entrando? Você vê que dos grandes escritores, alguns tinham uma cultura literária enorme, outros tinham pequena. Mas essa pequena que eles tinham, eles absorveram instrumentos suficientes. Está entrando? Então, Por exemplo, se você pegar aí o Otto Maria Carcô, o Otto Maria Carcô, ele leu a literatura universal. Mas comparado com ele, né, alguns dos nossos melhores romancistas da época eram quase incultos, porque tinham lido um milésimo, entendeu? Mas esse milésimo eles souberam aproveitar e tirar alguma coisa, né? Porque o Otto Maria Carcô estava interessado na cultura literária e ele estava interessado no exercício da expressão literária. É outra coisa. Não que o Otto Maria Carcô não dominasse isso também, porque era um escritor maravilhoso. Tá certo? Mas você lê os ensaios do Otto Maria Carcô e a história da literatura, menos pelas suas qualidades literárias e intrínsecas, mas pela sua qualidade científica e de ensino que ela dá, né? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês quanto ao aprimoramento da linguagem. E a primeira vai lhes parecer extremamente paradoxal. Eu já queria um livro, eu vou indicar um livro. Esse livro é Gramática Latina, de Napoleão Mesmer. Não existe nenhum livro de ensino do português, nem mesmo do próprio Napoleão Mesmer, que se compare com o que esse camarada fez com a gramática latina. Se você quer compreender a estrutura das frases, você vai ter que aprender isso no livro de latim do Napoleão Mesmer. Não há nenhum outro livro no universo onde você possa obter isso. Eu já li muitos livros ensinando a língua latina, para nada se compara com isso. Nada. É claro que o estudo latim, nesse caso, ele tem a sua vantagem, pelo fato de que no latim você tem que decompor as frases nos seus elementos constitutivos, senão você não entende a frase. Você é obrigado a fazer. Quer dizer, no latim não existe diferença entre leitura e análise sintática. As duas coisas são a mesma, inseparavelmente. Tá certo? Note bem, análise sintática não é a mesma coisa que análise lógica. Você compreender a estrutura de uma frase não é você compreender a estrutura da referência dela à realidade. Mas se você não tem ideia da estrutura da frase, você também não poderá fazer a transposição dela para a realidade. Então, você tem 5 anos para você aprender o latim do Napoleão Mendes de Almeida, à medida que prossegue o nosso curso. Mas as primeiras partes do livro, aquelas que se referem, quer dizer, aos elementos básicos da frase, vocês devem ler o mais rápido possível. E claro que a absorção da língua latina também será importante para mais tarde, para estudo de determinados textos. Não digo que você vá ler correntemente em latim, mas pelo menos alguma coisa você tem que compreender na estrutura das frases, tem algum vocabulário, tá certo? Porque tem alguns conceitos que você não pega em latim, não pega nem em grego, você não vai entender jamais. Então, um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, eu posso ler, consigo ler em latim, né? Eu consigo ler em grego, mas sei uma palavra ou outra, entendo a estrutura de uma frase ou de outra, não tenho vocabulário, mas este mínimo é indispensável para o estudo de filosofia. Mas o estudo desse livro que eu estou falando é sobretudo para desenvolver em vocês o senso da construção da frase, a construção material da frase. Quer dizer, Dante definia a gramática como a construção material das frases. Existe uma série de relações muito sutis entre a construção material da frase e a estrutura lógica que está subentendida. E pegar essa sutileza é extremamente importante para você mais tarde perceber quando você está se deixando arrastar pela dinâmica da linguagem, né? E acreditando em certas frases só porque você foi capaz de construí-las. Quer dizer, no Brasil de hoje, o ensino da linguagem está tão ruim, que quando você consegue montar uma frase, ele tem um orgasmo, tá certo? E daí ele começa a acreditar na frase só para dar valor a ela, né? Então, essa é uma das muitas armadilhas que nós vamos ter que aprender a evitar. Então, desenvolver o senso da estrutura das frases para depois, por baixo dela, encontrar, vamos dizer, a estrutura lógica subentendida e por trás da estrutura lógica subentendida a percepção de realidade que está ali subentendida. Isso é um exercício que nada no mundo pode substituir. Nada. Tá certo? Os mesmos elementos que você aprenderá no latim de Napoleão Bonaparte, você pode aplicar praticamente a qualquer língua do mundo. Porque os elementos que compõem a frase são aquelas. Ou seja, mesmo que depois de você estudar o livro, você não sabe falar uma palavra em latim, você terá compreendido o que é a estrutura da frase e você começará a perceber as ambiguidades que tem na transposição da estrutura gramatical para a estrutura lógica e da estrutura lógica para a estrutura de percepção e da estrutura de percepção para a estrutura de realidade. Isso aqui funciona. No começo vocês não vão perceber como, mas garanto a vocês que vai funcionar. Então a pessoa está louca para indicação de livro, está aí um livro. Gramática Latina, Napoleão Mendelmeiro, editora Saraiva. Eu asseguro para vocês que é o melhor livro latino que alguém já escreveu no universo. Não há nada parecido com isso. Nem inglês, nem alemão, nem língua nenhuma. Só pode fazer bem. Vamos aqui, outra pergunta. A busca filosófica é compatível com a verdade intelectual? É de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Olha, um dos motivos de eu estar tão contente com vocês é porque vocês vieram nesse curso para aprender. Vocês não vão poder ter nenhum, vocês não vão ter nenhum diploma para sair exibindo. Vocês não vão ter nenhuma vantagem social com isso. Pode ser que aconteça. Mas pode ser até desvantagem. E muita gente vai dizer, você estuda aquele desgraçado do lado de Carvalho, já vai começar a te bater. Pode acontecer. Então eu não prometo nem vantagens, tá certo? Nem flores, nem pedradas. Mas pode acontecer qualquer uma das duas. Mas quer dizer que o interesse pelo conhecimento está aqui desligado de vantagens secundárias a serem obtidas. Tá certo? Ora, a vaidade intelectual é assim. É como qualquer outro tipo de vaidade. Ele vai é uma coisa vã, é uma besteira. Entendeu? Então, vou dizer, a vaidade representa a exibição que você faz de um certo aspecto seu que você quer que seja valorizado pelos outros. Tá certo? Mas adianta isso? Não. Nunca adianta. Por quê? Você nunca está seguro de que aquele aspecto que você quer que seja admirado pelos outros pertence realmente a você ou é uma coisa importante de você, né? Você é apenas um disfarce, uma camuflagem. Depois que apareceu o movimento feminista, né, quantas mulheres se sentem ofendidas se você elogiar a beleza delas? Não é assim? É porque elas quiseram outra vaidade. Ah, eu quero ser elogiado pelo meu intelecto. Uma vez uma moça disse isso para mim, eu respondi a seguinte coisa para ela. Olha, minha filha, o seu intelecto é uma porcaria que você está inventando. Ela nem sabe se existe, mas a sua beleza foi obra divina. Então, se você quer aprender alguma coisa, sabe o que você faz? Diariamente você pode, vai ler no espelho e olha, vê como você é linda. Você, pô, eu tenho que ter uma personalidade, um intelecto compatível com essa beleza. Então, longe desta beleza poder ser exibida em si mesmo, tá certo? E longe dela poder ser depreciada em nome do intelecto, são as duas coisas que têm que ser articuladas, porque uma já veio feita. Né? E a outra você tem que fazer. Então, Deus já fez você bonita, para que é para facilitar. Porque se eu, se olhar no espelho, eu não vou ficar inspirado para o meu intelecto de maneira alguma. Ao contrário, eu olho e falo, bom, é melhor que intelectualmente eu ser um pouco melhor. Isso aí não está resolvendo meu problema. Né? Então, para uns, Deus deu o estímulo direto, para outros, deu o estímulo indireto. Agora, ele soca essa coisa lá no espírito, aí seria se inspirar numa coisa dessa. Né? Vamos ver. O sábio é aquele que age sabiamente na situação concreta. Como articular o conhecimento de forma a transformar numa regra de ação para os dilemas e problemas do aqui e agora? Bom, eu não tenho resposta para isso, mas aprender isso é exatamente o conteúdo que nós vamos fazer aqui. Quer dizer, constantemente, você vai ser testado não por mim, mas por você mesmo, se você observou o que eu estou ensinando, para ver se aquilo que você sabe, ou aquilo que você acredita, ou aquilo que você acha que sabe, serve para alguma coisa na hora da encrenca. Quer dizer, quando a situação se exprime, é que você vai ver quais são os conhecimentos com os quais você pode contar. Às vezes existe sempre, vamos dizer, o teste de realidade. Quer dizer, vamos dizer, se na hora H, aquilo que você diz em sala de aula, ou aquilo que você escreve, então, significa alguma coisa para você mesmo. Não é de fora que vai ser feito esse julgamento, é você mesmo que vai fazer. Agora, se você prossegue com essa prática durante um certo tempo, você começa a ter uma deliciosa sensação de realidade. É uma coisa que é melhor do que sexo. Quer dizer, você saber onde está, o que está fazendo ali, o que está acontecendo. Mesmo que ninguém mais saiba, e mesmo que você seja incapaz de explicar isso para quem quer que seja. Mas você sabe que você não está dormindo. E você sabe que dentro daquela situação, limitada com todas as situações humanas, você está acordado, e você está presente, e você está vivo. Está acompanhando? Então, isso é um dos objetivos da filosofia. Agora, suponha o seguinte, suponha que de tudo que você vai estudar, de tudo que você vai aprender, você nunca vai conseguir explicar nada para ninguém. Você vai querer continuar? Se a sua resposta for sim, então sem dúvida você é um filósofo. Agora, se for, você não vai dar para explicar nada para ninguém, então não quero saber. Então isso significa o seguinte, você só quer saber o que os outros já sabem. Mas acontece que aquilo que os outros já sabem, você também já sabe. Então você não quer aprender nada. Porque aprender é descobrir algo que os outros não sabem. E que, pior, às vezes os outros não querem saber. Então, o conhecimento é para a sua orientação e é para a sua consistência na vida. E é, sobretudo, para você saber quem você é. É quando você vai descobrir quem você é, aí é que você pode fazer a sua confissão, aí você pode falar com Deus com sinceridade, porque, fora disso, você está fazendo teatro, meu filho. Você vai lá, pega, vamos dizer, um pecado estereotipado que você leu no manualzinho, tá certo? E vai lá, replica o quadro aqui, mas isso não significa absolutamente nada. Eu já contei até no artigo a minha experiência da minha primeira confissão, que eu era uma besta quadrada, eu aos 8 anos não sabia de coisa nenhuma do mundo. E lá fui para a igreja e o padre perguntou, no confessionário, você fez porcarias? E eu não tinha a menor ideia do raio de coisa que ele estava falando. Daí eu achei que aquele homem estava de exame oral, achei que eu estava pagando um mau mico. Eu falei, vou fazer de conta que eu sei. Eu disse, eu fiz. E daí falou, pô, saí bem. Daí perguntou, com meninos ou com meninas? Eu falei, pô, aí eu não tenho a menor ideia que era algo que se fizesse com ambos os sexos. Aí eu falei, bom, aqui não se prejudica ninguém, foi com os dois. Passaram-se 3 anos antes que eu soubesse do que eu tinha falado. Então, essa confissão valeu, eu falei, bom, valeu porque Deus é bom, Deus perdoa a gente. Mas, tipo, uma palhaçada foi. Acho que tem um grande número de confissões que são assim. Você está entendendo? Então, você vê que mesmo a prática religiosa pode ser motivo de inúmeras perversões cognitivas que a gente deve evitar. Está certo? Porque só tem um jeito de você adquirir conhecimento, é você ser sincero para Deus. Deus, entenda Deus por enquanto, no sentido teológico, apenas como observador onisciente. Quer dizer, você está falando de você para alguém que sabe muito mais a respeito de você do que você mesmo. E cada palavra que você disser, tá certo? Vai te revelar mais coisas do que você tinha percebido antes. Então, este é o jeito de você sintonizar com a... Epa, acabou aqui. Eu queria te falar tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem.